Sempre me pergunto por que os bons se vão. Esse é com certeza o X da questão. Não dá pra entender, mas temos que aceitar que o tempo é curto, temos que aproveitar. Aproveitar a vida, cuidar de quem nos ama, pra não correr o risco de ficar na lama. Pessoas que marcaram e hoje não estão aqui. É difícil de aceitar, mas mano é assim. Dona Norma, guerreira, por mim sempre lutou. Nas horas complicadas do meu lado ela ficou. Me dava conselhos, amor e carinho. Sempre aqui comigo, nunca me deixou sozinho. Fazia seu serviço e ligava a televisão. Ficava mó contente ao ver jogo do Verdão. Comemorava os gols do Sampa só pra me agradar. Fazia uns rango louco, pode acreditar. Seu jeito de ser encantava as pessoas. Uma pessoa alegre, vivia numa boa. Me criou, deu amor e também muita esperança. E hoje o que me restam são apenas lembranças. Eu peço em oração que esteja presente em todos os momentos, esteja com a gente. Queria uma ajuda pra acabar com a indecisão e poder entender por que os bons se vão. Eu sempre me pergunto por que os bons se vão. Por que os bons se vão? Por que os bons se vão? Esse é com certeza um X da questão. Me responda então. Pessoas inocentes morrendo por nada. Soldado, troca o pente, venha para o bem e fuja desse mal. Justiça seja feita no juízo final. Que a sua alma seja imunizada. Troque por amor os tiros e rajadas. Olhe em sua volta e pare pra pensar. Não espere a perda pra saber valorizar. No dia a dia eu vejo em várias famílias, pessoas que por nada destroem suas vidas. Desse jeito eu paro e penso, não dá não. Será que um dia muda essa situação? Essa é sua missão, fazer por merecer. Que um dia no futuro alguém lembre de você. A luta é pelo bem, de um modo positivo. Transforme o inimigo em um grande amigo. Eu faço o que for preciso pra dar tudo certo. Porque esse mundo tá muito louco, a gente tem que ser esperto. Aquela pergunta nunca se cala, só gera interrogação. Eu queria entender por que os bons se vão. Um gesto de carinho, afeto e amor pode fazer de ti um grande vencedor. Função original, estendendo nossas mãos, tentando entender por que os bons se vão. Eu sempre me pergunto por que os bons se vão. Porque os bons se vão, porque os bons se vão. Esse é com certeza um X da questão. Me responda então, porque os bons se vão. Pessoas que ficaram apenas na memória, mas aqui na terra fizeram grande história. Guardado as sete chaves dentro do coração, queria entender por que os bons se vão. Só quem perdeu alguém tá ligado como é. A saudade dói no peito, mas mano, tenha fé. os Campos Elíseos, parceiro, ainda existe. Tá tudo muito louco, tem muita gente triste. Crianças morrendo por todo o Brasil, ignoradas como o número da pátria que os pariu. A batalha não tem fim, entre o ódio e o perdão, a notícia chega rápido: morreu mais um irmão. A vida é louca e curta, infelizmente é assim. Sabemos muito bem, o começo tem um fim. Lembranças permanecem em nossos pensamentos de pessoas queridas, lembro a todo momento: Michel, Osni, Dona Norma, Galão. Os levem pensamentos dentro do coração. Função original, em corrente com a fé, pronto e preparado pro que der e vier. Faça a sua parte pra sempre ser lembrado. Tenha fé em Deus, Ele está do seu lado. Levanta a cabeça e siga com inspiração. Eu só quero entender por que os bons se vão. Eu sempre me pergunto por que os bons se vão. Porque os bons se vão. Porque os bons se vão. Porque os bons se vão. Esse é com certeza o X da questão. Me responda então. Me responda então. Porque os bons se vão. Eu sempre me pergunto por que os bons se vão. Porque os bons se vão. Os bons se vão. Esse é com certeza o X da questão. Me responda então. Me responda então. Porque os bons se vão. Eu sempre me pergunto por que os bons se vão. Porque os bons se todo momento, pessoas perdem suas vidas nas periferias do Brasil. Somente quem perdeu alguém pode descrever a dor da saudade dentro do coração. Eu só queria entender por que os bons se vão.